atrás de alguém que eu amei. Solidão estava no meu pé. E saí no fim de semana, sem destino pra um lugar qualquer. E encontrei com alguns amigos pra beber. Saudade está chegando, sem você não vivo mais. Por favor, peço, me responda, telefone eu corro atrás. Desde que eu te vi, não te esqueci jamais. Vem me amar só um pouquinho, vem ser feliz, ser minha mulher. Vou te dar muito. Ficar juntos, viver a vida hoje e sempre. Saudade está chegando, sem você não vivo mais. Por favor, peço, me responda, telefone eu corro atrás. Desde que eu te vi, não te esqueci jamais. Vem me amar só um pouquinho, vem ser feliz, ser minha mulher. Vou te dar